imbelezo, imbelezo, papa imbere. Imbelezo, imbelezo, mama imbere. Imbelezo, imbelezo, papa imbere. O povo da Umbanda, saravá nossa banda. O povo da Umbanda, saravá nossa banda. Imbelezo, imbelezo, mama imbere. Imbelezo, imbelezo, papa imbere. Imbelezo, imbelezo, mamãe dele. Imbelezo, imbelezo, papai dele. E o povo da Umbanda, saravá nossa banda. E o povo da Umbanda, saravá nossa banda. Imbelezo, imbelezo, mamãe dele. Imbelezo, imbelezo, papai dele. Imbelezo, imbelezo, mamãe dele. Imbelezo, imbelezo, papai dele. Nossa banda, e o povo da Umbanda, saravá nossa banda. Imbelezo, imbelezo, papai imbele. Imbelezo, imbelezo, papai imbele. Imbelezo, papai imbele. E o povo da Umbanda, saravá nossa banda. O povo da Umbanda, saravá nossa banda. Imbelezo, imbelezo, papai imbele. Imbelezo, imbelezo, papai imbele. Imbelezo, imbelezo, papai imbele. Saravá nossa banda. Imbelezo, imbelezo, papai imbele. Imbelezo, imbelezo, papai imbele. Saravá nossa banda. Imbelezo, imbelezo.